Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Depois de você ouvir palavra de sabedoria no Coelete, no livro de Eclesiastes, palavra que a nossa missionária Vivian Lopes enviou. Palavra abençoada. Agora vamos voltar para o livro do Êxodo, para que você continue a sua devoção a Deus, compreendendo a cada dia mais a libertação que Deus operou, opera. E está pronto a continuar operando, e de que maneira você pode fazer parte desse projeto libertador. Hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 27. Mas antes de compartilhar, nesses últimos dias, meus irmãos, minhas irmãs, trabalhando no sentido de que no início já de dezembro, nem vamos aguardar o próximo ano, já vamos começar por hoje. Estamos trabalhando para implantar um projeto, um curso de liderança em cinco igrejas, Assembleias de Deus em São Paulo. Já uma pessoa habilitada para tal e que continuará sendo habilitada e vai fazer parte dessa equipe sob a supervisão do presidente da igreja, Pastor Eronilson Rosa, e a sua esposa Etelvina também vai, então, ser a multiplicadora dessa palavra, desse curso de liderança em cinco igrejas em São Paulo, em princípio. Mas eu estou falando isso porque se você deseja, pastor, pastora, missionário, missionária, líder, que a gente faça um workshop, uma oficina de trabalho, um seminário, uma palestra, para habilitar os seus obreiros, os seus líderes, até os jovens pastores. Bom, em geral, se você desejar trabalhar essa matéria, nós estamos à disposição. Você precisa entrar em contato conosco por esse telefone e fazer a solicitação, e nós vamos nos programar para tal. Isso se for um dia, um final de semana. Se você deseja um curso mais extenso, então nós vamos programar como poderemos fazer uma vez por mês. Um obreiro que vá até a sua igreja ou várias igrejas reunidas e possa oferecer esse trabalho. E também já começo a divulgar para você que o final do primeiro ano de teologia da faculdade da Assembleia de Deus Galileia está se encerrando e no ano que vem iniciará o segundo ano. Enquanto aqui vai iniciar o segundo ano, se você deseja se matricular, presidentes, líderes, se vocês desejam que nós apliquemos esse curso e que os irmãos da sua igreja, da sua denominação, façam esse curso teológico. Então também entrem em contato e nós poderemos fazê-lo por extensão com uma visita mensal, pelo menos, de um dos nossos professores e professoras, tá bem? Então é só uma questão de contato e esse é o nosso propósito, de fato, influenciar líderes, lideranças na direção de sermos o máximo possível parecidos com Jesus e fazermos ao máximo possível do mesmo modo como ele fez, como ele procedeu, como ele atuou, como ele trabalhou, como ele ministrou. Esses são os nossos objetivos, ser e fazer seguidores de Jesus. E estamos cada vez mais necessitando disso, porque os dias são maus e tendem a piorar. E precisamos de gente qualificada e multiplicadores que depois espalhem isso por toda o seu campo, a sua denominação, dependendo aí de que esfera você atue, tá bom? Então ficam esses avisos. Vamos agora para o capítulo 27 do livro do Êxodo. Façamos a leitura. Continuamos no tema do tabernáculo. Vamos trabalhar agora o altar para o holocausto, o átrio, o pátio do tabernáculo e o azeite puro para o candelabro. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2 metros e 25 centímetros de largura. O altar será quadrado, sua altura será de 1 metro e 35 centímetros. Dos 4 lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Tu lhe farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada, e pás, bacias para aspersão, garfos para carne e braseiros, farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha abaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar e as revestirás de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando esse for transportado de um lugar para o outro. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Agora o átrio, o pátio do tabernáculo. A partir do versículo 9, farás também um átrio para o tabernáculo. O lado sul do Neguebe terá 45 centímetros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento para um lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento. No outro lado, também com três colunas e três bases. Na entrada do átrio, haverá uma cortina em forma de véu de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Obra de arte de bordador com quatro colunas e quatro bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Seus ganchos também serão de prata e suas bases de bronze. Esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do átrio, serão confeccionados em bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu, que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até a manhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo para gerações dos filhos de Israel. Louvado e bendito seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. E que essa bendita palavra do Senhor, que revela aquilo que ele é, não há contradição nenhuma entre aquilo que ele é e aquilo que ele diz, que essa bendita palavra fale poderosamente aos nossos corações e nos conduza à santidade e possa nos aproximar mais da imagem e da semelhança do Senhor. Leio agora uma nota da BKJA, King James atualizada. Há uma relação simbólica muito profunda e ampla entre todos os elementos e objetos no tabernáculo, preste atenção, e o plano de Deus para Israel. E, mediante o Messias, seu filho, Jesus Cristo, com todos os cristãos em todos os tempos e por toda a terra. Por isso, todo esse aspecto do tabernáculo, irmãos e irmãs, é muito importante, muito profundo, muito amplo. Cada objeto, cada elemento diz respeito ao plano de Deus. Primeiro foi para Israel. E depois em Jesus Cristo para toda a humanidade. O altar dos sacrifícios indica a parte suprema da obra do próprio Deus, o sacrifício de si mesmo na pessoa de seu filho, Jesus, o Cristo, o Messias, a fim de pagar todo o preço dos nossos pecados. É de madeira. E, em certo sentido, a cruz foi o altar de Cristo, onde ele foi oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro sem mácula, sem pecado, irmãos e irmãs, como um sacrifício universal pela humanidade. Veja, o que Jesus realizou é suficiente para salvar a todas as pessoas. E o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. embora ele saiba que não será assim na sua onisciência, e já até disse na sua palavra, mas o seu anseio, o seu desejo é esse. E por isso nós estamos aqui e vamos continuar trabalhando por isso também, para alcançar a humanidade. As ofertas diárias feitas no altar uniam o povo de Israel no culto de devoção e gratidão a Yahvé, como você faz no seu culto diário, no seu culto no lar, ou diariamente na igreja, nos cultos que você participa na sua comunidade local. Então, o povo de Israel também não era diferente. O povo de Israel era devoto do Senhor, grato ao Senhor, a Yahvé, e bradavam uma lembrança de que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus entregou a sua vida e verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Até aquele glorioso dia em que Deus, em Jesus Cristo, se entregou a si mesmo como único, soberano e definitivo sacrifício. Preste atenção, Hebreus capítulo 9, 28. Todos os teólogos, desde a igreja primitiva, desde, bom, ao longo dos 2000 anos, para a gente não ficar aqui setorizando momentos da história, repetem essa ideia de Hebreus 9, 28. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único e definitivo. Se foi único e definitivo, nós então, à luz da palavra do Senhor, não podemos mais aceitar de modo algum qualquer outro tipo de sacrifício para aproximação de Deus, para salvação, para justificação, para salvação, para santificação, para glorificação, para nada. O sacrifício de Jesus já foi único e definitivo. Único, soberano e definitivo sacrifício. Jesus já fez a obra, querido. Agora, o que nos basta é receber essa bênção, aceitá-lo como Senhor e Salvador e nos comprometermos, sermos batizados, tornarmos-nos seguidores dele, discípulos dele, discípulas dele e transmitir esse evangelho que liberta. O evangelho tem que ser uma grande palavra libertadora para as pessoas. Não pode se tornar um jugo pesado sobre o ombro delas. Tem que se tornar uma fonte de libertação e não uma fonte de aprisionamento e repressão. Por favor. Isso é uma das coisas que nós precisamos ajudar os irmãos a entender, as irmãs a entender que o Evangelho veio como uma grande notícia de salvação e salvação representa libertação. Salvação está ligado ao livro do Êxodo, representa a libertação. E essa libertação é plena, é integral para a pessoa humana e para a sociedade. E Jesus já fez a obra definitiva. Agora todo aquele que nele crê experimenta disso. Mas a morte dele já foi suficiente para resgatar todos. Pastor, todos serão salvos? Não, a própria Bíblia já vai dizer que alguns não aceitarão. E já mostrou alguns que não aceitaram, mesmo em sua geração. Mas não por falta, de um sacrifício, no lugar do que Jesus realizou. Não por isso. Mas justamente por não aceitar a Jesus Cristo como Messias, como Senhor das suas vidas, como Salvador dos seus pecados. Então, que nós continuemos a realizar essa obra da evangelização, da missão, da libertação das pessoas e da sociedade. Bem, vamos para um breve resumo. Outros elementos do tabernáculo. Esse capítulo pode ser assim, resumido, batizado e resumido. É o nome que eu coloquei no meu resumo, outros elementos do tabernáculo. Esse capítulo fala a respeito, irmãos e irmãs, do altar do holocausto, o átrio do tabernáculo e o azeite para o candelabro. Então, nós temos três pontos fundamentais no capítulo: o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo e o azeite para o candelabro. Não é preciso repetir nesse capítulo aquilo que já temos falado nos outros, o extremo zelo de Deus, o extremo cuidado, a sua meticulosidade ao dizer os metros, os centímetros, o material com o qual tudo devia ser feito. Então, isso é uma coisa maravilhosa e que nos convoca à santidade interior e exterior. E essa santidade não para parecermos beatos, mas para experimentarmos de uma dimensão vertical, um relacionamento mais próximo dele, e como ele é santo, santo, santo, então essa santidade interior nos ajuda, e exterior nos ajuda no relacionamento com ele. Não há possibilidade de relacionamento com ele sem santidade. E também nos ajuda no nosso trabalho missionário, porque, como eu já tenho dito nos outros capítulos, ninguém ficará impactado mais. O homem contemporâneo, o ser humano contemporâneo, não fica mais impactado somente por dogmas ou disputas doutrinárias. O homem contemporâneo é extremamente pragmático e apresenta até uma certa instabilidade, é volúvel em muitos aspectos e precisa de respostas concretas para suas necessidades. Claro que há no âmago do ser, que é a própria presença do Espírito de Deus, anseio por coisas que são transcendentes, claro. Embora tenham tentado muitos escritores falar do fim da metafísica, do fim da espiritualidade, da morte de Deus, não conseguem isso. Não conseguem, porque o ser humano tem em seu ser, na sua natureza, na imagem e semelhança que Deus nos concedeu, um anseio por elementos que transcendem, por coisas que transcendem, por uma presença que transcende. Então é claro que existe isso. Agora, não adianta ficar só falando do celeste por vir. Não adianta ficar falando só daquilo que transcende. Ah, lá no céu vai ser bom, lá no céu vai ser bom, lá no céu vai ser bom. Quanto mais se falar isso, menos jovens, menos adultos e jovens vão ficando nas igrejas, e a igreja vai ficando com um pequeno número só de pessoas mais idosas, porque já tem uma tradição na igreja, um amor pelo Senhor que é capaz de superar muitas coisas, um comprometimento com Deus que já é capaz de fazer com que, mesmo sem respostas concretas que venham ou do púlpito ou da prática da igreja, ela permaneça ali orando, buscando a presença de Deus, buscando a resposta concreta, e vai ficando restrita. Então, para nós podermos atingir o ser humano contemporâneo, nós precisamos de conceder concretude sem concretude, sem resposta direta, objetiva, solução direta e objetiva para as pessoas, esqueça. Quanto ao primeiro item, que é o Holocausto, há um relato pormenorizado de como deveria ser feito. Um detalhe importante na observação é que os utensílios que ficavam fora do santo lugar e do santo dos santos eram feitos de bronze. Observe isso, tá bem? Tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santo dos santos. Aqueles que ficavam fora do santo lugar e do santo dos santos normalmente eram feitos de bronze e não de ouro ou prata. Isso já aponta para a questão de qual preciosidade era maior ali na construção do tabernáculo e como Deus foi extremamente detalhista mesmo, colocando o bronze mais no átrio, depois mais prata e ouro e depois só ouro. Ou seja, o lugar da sua santa manifestação e santa presença é como um ouro, é maior que o ouro. No que tange ao átrio do tabernáculo, segundo ponto, também ficava na parte exterior da tenda da presença, parte exterior, embora fizesse parte do lugar chamado tabernáculo onde Deus habitava, em meio ao povo de Israel. Nessa parte externa, também de grande importância, havia o altar do Holocausto. Olha a importância. Só isso já é de a gente dobrar os joelhos, começar a agradecer, chorar, sorrir, cantar. Porque na parte externa havia o altar do Holocausto, com toda a representação do sacrifício único e suficiente. Naquele momento ainda não. Naquele momento eram realizados os sacrifícios ali. Os holocaustos, que eram ofertas, ofertas, dedicação a Deus, uma expressão da devoção a Deus. Mas já indo para a aplicação das nossas vidas, olha só, no átrio, que é a parte mais externa, já havia uma representação, já há, né, uma representação, melhor colocando, já há uma representação impressionante e maravilhosa do sacrifício único e suficiente que foi realizado pelo Machia, pelo Messias, na cruz do Calvário, como eram entregues os cordeiros no passado e outros animaizinhos que você vai ver em outros textos do Pentateuco. Também, como cordeiro, como os cordeiros e outros animais eram apresentados como dedicação ao Senhor, oferta ao Senhor, entrega ao Senhor, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, se sacrificou terna dos muros de Jerusalém para remissão dos nossos pecados. Então, a representação sacrificial para remissão de pecados e ofertas pacíficas, bem como a bacia de bronze como parte desse cerimonial que marcou a história de Israel. O pátio ou átrio do tabernáculo, que significa habitação de Deus em meio ao seu povo, era o lugar onde os adoradores de Israel do povo de Israel adentravam para prestar culto ao Senhor. Tabernáculo era o lugar para se prestar culto ao Senhor no deserto. Irmãos, o lugar para nós prestarmos culto ao Senhor no deserto dessa vida é o tabernáculo. E o tabernáculo, hoje, a morada de Deus hoje, são as nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Então, o lugar para você adorar de fato como cristão ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Deus da igreja, é a sua própria vida. Esse é o lugar verdadeiro de adoração. Esse é o lugar para onde Deus está olhando. Claro que os nossos templos são um lugar para o nosso encontro, para também celebrarmos ao Senhor em conjunto. E eles são bênção, glória a Deus. Mas o templo verdadeiro, a morada do Espírito Santo, onde Deus se revela e manifesta, onde Deus fala, é o seu ser. Então, voltando para o deserto, era o lugar onde os adoradores do povo de Israel adentravam para prestar culto. Hoje nós temos que lembrar que você é o lugar. Você é o templo. E essa adoração que interessa mais a Deus. Não aquela comunitária que nós fazemos, essa vem em segundo lugar. Mas, em primeiro lugar, Deus está olhando é para o seu culto diante dele. Não estou estimulando ninguém ao individualismo ou ao isolamento, nem a deixar de congregar. Estou só dizendo que não adianta ir juntamente com os outros louvar, adorar, se na sua intimidade, na sua solitude, você não adora a Deus. Você tem que adorar o Senhor na sua vida, individualmente. Assim como a salvação é pessoal e intransferível, salvo raríssimas exceções que nós vemos na Bíblia, e se a exceção, se é uma exceção, confirma a regra por definição, assim também deve ser com o seu coração. Assim também deve ser com o seu coração. Primeiro, você adora na intimidade, você e Deus. E depois, como você é um adorador, você se une a outros adoradores para ouvir a palavra, para ministrar a palavra, para cantar louvores. Aí é aquela bênção, aquela alegria, aquela festa, aquela maravilha que é estar junto ao povo redimido. O terceiro item trata do azeite no capítulo. Para o candelabro. Ou seja, os filhos de Israel tinham que trazer o azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que a lâmpada do candelabro, também chamado de menorá, ficasse acesa continuamente. Eu vou repetir, a lâmpada precisava ficar acesa continuamente. Então, o povo de Israel trazia o azeite puro para colocar na lâmpada e a lâmpada ficar acesa. Como mostra o versículo 21, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem. Aleluia. Virar meu resumo aqui, irmãos. Em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será esse a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Veja, é um estatuto perpétuo. Ah, mas é estatuto perpétuo para Israel. Não é para nós. Ô, meu irmão, ô, minha irmã, de novo. Não pensa assim, não, que senão você tem que começar de novo o ABC, quando já era para você ser um mestre na palavra, ensinando, ministrando, quando já era para você ser um douto nas coisas do Senhor, você volta lá para os rudimentos da fé, você foi enxertado. Você era figueira brava. Traduzir para você. Você e eu éramos figueira brava. A quem se refere essa palavra? A nós, os pecadores e gentios em particular. Mas nós, embora como humanidade sejamos figueira brava, fomos todos os que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, foram enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Nós somos enxertados na videira. E o Pai é o agricultor. Na medida que você foi enxertado na videira, em Jesus, você passa a ser Israel de Deus. Israel de Deus. Até porque a partir de Jesus, então, o que pesará não será mais a ascendência sanguínea, biológica, genética. Não. As coisas são colocadas totalmente em ordem. E Jesus diz para os judaizantes do seu período, que se vangloriavam de dizer: nós somos filhos de Abraão, até os sacerdotes. E Jesus disse: olha, para gerar filho de Abraão, até dessa pedra, eu pego uma pedra aqui e gero filho de Abraão. Claro que ele também já estava fazendo uma ponte teológica com o significado da pedra, que eu já compartilhei com vocês. Ele mesmo, que é a pedra de esquina, pedra de fundação, pedra fundamental, a palavra dele e o ministério sacerdotal. Mas a partir então de Jesus, não basta mais se dizer: ah, eu sou hebreu ou eu sou judeu. Tem gente que se vangloria disso. Não, agora são os que creem, porque os que creem são filhos de Abraão. Por quê, pastor? Porque Abraão é o pai da fé. Bom, mas então toda a obra realizada antes foi jogada fora, foi jogada no lixo? Nós podemos rasgar toda a obra? Não, não pode. Porque toda a obra dos pais, dos patriarcas, apontam para o Messias. O Pentateuco aponta para o Messias. A lei aponta para o Messias. Os livros de sabedoria apontam para o Messias. Os livros históricos apontam para o Messias. Os profetas apontam para o Messias. Então, tudo aquilo é revelação. Todo o Antigo Testamento é revelação do Senhor, da vontade plena do Senhor, que Jesus depois vai colocar na devida ordem e vai apresentar o verdadeiro espírito da lei, o espírito da sabedoria, o espírito da profecia, o espírito da história. Hegel devia ter prestado mais atenção e ele ainda faria uma obra muito mais significativa do que fez. O espírito de todas as coisas está nele. E nós fomos, então, voltando, fechando parênteses, nós fomos enxertados nele. E como fomos enxertados nele, nós agora somos parte do povo dele. E o povo dele é o povo de Israel. Só que agora Israel não é Israel por ascendência ou descendência. É Israel pela fé. Mas antes de chegar esse tempo da plenitude, quando veio Jesus, a plenitude dos tempos que a gente encontra em Gálatas, todo o mistério que foi sendo revelado na palavra foi feito através, foi realizado por Deus através de um povo chamado Israel, que teve como patriarca Abraão. Aí sim, a questão era familiar e foi passando, a não ser um ou outro que entrava, ou agrupamentos que entraram ao longo da história. Só você ler a Bíblia, você vai ver, né? Rute era moabita e entrou na história. Raabe era cananeia e entrou na história. Nós estamos falando de indivíduos, mas há agrupamentos que entraram no povo de Israel. O povo de Israel foi se formando no deserto, desde a saída do Egito, no deserto e depois no período da conquista. É lindo a história. Bom, então eu respondi para você: você é Israel. Por isso, não pode pensar de outro modo senão abençoando Israel. Porque benditos são os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Se você amaldiçoar, você vai amaldiçoar a si mesmo. Porque você é Israel de Deus. E da Israel de Deus vão ter 12 tronos para a antiga dispensação desse tempo todo que vai até Jesus. 12 tronos. E do outro lado, tem mais 12 tronos reservados para a nova dispensação, que representam os apóstolos, os 24 que vão estar ao lado do Senhor. Aleluia. Então, Arão e seus filhos tinham que conservar, fecha o parêntese, em ordem, essa questão da lâmpada acesa, do candelabro aceso, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Isso é um estatuto perpétuo, não pode parar. Não podemos apagar o espírito, diz Efésios. Nós não podemos entristecer o espírito. Aí nós estamos apagando a lâmpada. Então você vai vendo a unidade, a coesão interna, mesmo com características dos autores totalmente diferentes, em tempos, milênios de diferença da autoria de um texto para outro, mesmo assim você vê uma coesão de conteúdo, interna de conteúdo. Essa é a Sagrada Escritura. À tarde e pela manhã, estatuto perpétuo será isso para os filhos de Israel. E por isso nós temos que manter essa chama acesa, essa lâmpada acesa, esse candelabro, essa menorá acesa. Irmãos, para encerrar, eu faço então a aplicação de 3 pontos nessa entrada de noite para sua meditação. Se permitir o Senhor, até amanhã, quando nós vamos compartilhar o capítulo 28. O altar do Holocausto remete mais uma vez ao sacrifício único e suficiente realizado por Jesus na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em primeiro lugar, o altar do Holocausto é isso. A partir de então, nenhum sacrifício mais é necessário e nem concebível para nos conduzir à presença do Pai. Aliás, Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outra pessoa que possa levá-lo. Levar você ao Pai. Não adianta achar que você vai reencarnar 1.000 vezes e vai chegar à presença plena da iluminação ou vai evoluir e às vezes na outra encarnação involuir, é uma outra escola, e pode involuir na outra vida também, e na terceira vida involuir mais, mais, mais, até virar, como alguns orientais pensam, pode virar uma pedra, um vegetal, um animal. Não, não adianta. Não adianta pensar em nada disso. Maria também não vai te levar. Uma das maiores tristezas que Maria vai sentir quando for desperta é ver que tanta gente foi mal informada, iludida, e ela, que era seguidora de Jesus, vai se entristecer profundamente. Porque a obra do filho dela, ela acompanhou. Então, Maria, não te conduz ao Pai. Ah, pede para a mãe, que a mãe te leva o pedido para o filho. De onde isso? Só porque uma vez ela pediu lá no milagre do vinho, do primeiro casamento, o primeiro milagre de Jesus, aí se construiu toda uma aberração teológica. Não adianta pedir para a mãe, que você está falando com o morto. Ela está morta, aguardando a redenção. E falar com o morto é pecado abominável a Deus. E não adianta falar com nenhuma outra pessoa que morreu, porque é abominação perante o Senhor. Então, nenhum outro caminho vai te levar à presença do Pai. Portanto, a partir do sacrifício não é necessário mais nenhum outro sacrifício para nos conduzir à presença do Pai. Aliás, em Jesus, o período sacrificial é encerrado. O sacrificialismo é encerrado. Agora faço uma denúncia profética para os vários sistemas: o sistema capitalista, o sistema socialista. Real, né? Não o utópico, o real, que levou milhares e leva milhares de pessoas à condição de pobreza extrema, filhos que morrem aos primeiros meses por falta de alimento, crianças que morrem até hoje no. Aí, todo dia estão morrendo pessoas porque o sistema do mundo é assim. Aí veio uma outra ideia de sistema, e quando vier esse sistema, o mundo será igualitário. Igualitário nada. Ficou o poder todo na mão da nomenclatura do partido e o povo que se lascasse. Não tinha nem água quente para tomar banho. Fora aqueles que eram assassinados brutalmente em nome desse projeto revolucionário, como Stalin, por exemplo, que fez isso. Então, seja qual for o sistema, meu irmão, minha irmã, não se apegue a nenhum deles. O único sistema que você deve se apegar é ao reino. Ao reino do céu, ao reino de Deus. E, pastor, então eu não vou votar mais, eu não vou ter posição política, eu não vou ser engajado. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter sua posição, você pode ser engajado, você até deve, como cristão, ser, só que a sua esperança maior, que nós chamamos de esperança última, não pode residir nessas coisas. A sua esperança última tem que residir no Senhor. O único que leva à presença do Pai, à liberdade absoluta. Não há sistema humano que leve ninguém à liberdade absoluta. Só Jesus leva as pessoas à libertação absoluta, leva as pessoas à realização absoluta, à satisfação absoluta. Não há capital acumulado no mundo que preencha a saciedade humana. Só Jesus pode saciar. Só Jesus pode realizar. Então você deve sim ter a sua posição, você deve votar, você tem o privilégio de poder fazer as suas escolhas, só não coloque a sua esperança maior, a sua esperança última nessas coisas, que todas elas são humanas e elas são falhas, mas Deus não. Portanto, eu denuncio profeticamente a todo o processo de sacrificialismo, seja ele cerimonial, cultico e cerimonial, para se buscar a transcendência, seja ele histórico e existencial, para se buscar alternativas para uma vida com mais qualidade. O único sacrifício que restou, meu querido irmão e irmã, é o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Imagina só. Sacrifício de louvor e adoração, que na verdade, é um grande prazer. Esse é o único. É um grande prazer. É o fruto de um comprometimento. Assim como a sua doação no ministério é o fruto de um comprometimento. Como a sua renúncia é fruto de um comprometimento. Como entregar a sua vida para um ministério, até doar, dar a sua vida, é o fruto de um comprometimento e gera satisfação, prazer. A entrega da vida a Jesus, que é a vida, significa a plena realização. Então, esse é o altar do Holocausto. Que você entenda que o altar do Holocausto está realizado definitivamente em Jesus, que nós estamos denunciando profeticamente qualquer outro tipo de sacrifício, seja cerimonial, ou seja, ideológico, político, ideológico. Seja eclesiástico, seja o que for. Nós renunciamos a isso, nós denunciamos. E nós apontamos para a única verdade que é Jesus. E nessa verdade nós encontramos a plena realização, a plena libertação, e nós encontramos força e mobilização e poder e unção. Poder para. Fica mais fácil para você, né? Que está chegando. Os outros já sabem os termos. Então, você recebe poder até para cantar, para orar, para todo aspecto devocional, cerimonial e também para se comprometer. Comprometer com as pessoas, comprometer com os mais pobres, se doar pela humanidade inteira para poder evangelizar, se doar pelos mais ricos que estão lá num vazio tremendo e precisam de alguém que chegue a eles e dê atenção para eles e ouça o problema deles e apresente uma solução concreta, porque não adianta ir com balela. E toda a sua entrega de vida é um grande prazer. É um grande prazer. A parte dolorosa, a via dolorosa, já foi realizada por Jesus. O que nos restou tem que ser um grande prazer. E se não está sendo um grande prazer, irmão, irmã, tem que rever. Tem que rever as bases da sua relação com Deus e do cristianismo que você aprendeu. Em segundo lugar, quanto ao átrio exterior, nos remete a uma aproximação do Senhor em santidade. Entrou no átrio, já era para servir ao Senhor, já era para adorar, e só se pode adorar em santidade. Aproximação do Senhor em santidade, na certeza que podemos entrar no átrio, depois ir para o santo lugar e depois no santo dos santos. Por quê? Porque antigamente não podia. Até no Antigo Testamento, até Jesus realizar o seu ministério, não podia. Mas quando Jesus chegou, ele rasgou o véu. Como eu disse, ele colocou as coisas no lugar. Ele rasgou o véu e demonstrou o verdadeiro espírito do sacerdócio e disse assim: agora todos vocês são meus sacerdotes, e vocês podem chegar à minha presença. Então o véu foi rasgado. Então você pode entrar pelo átrio, passar pelo santo lugar e chegar no Santo dos Santos. Porque o véu que nos separava de Deus foi rasgado e não separa mais. Ele foi rasgado de alto a baixo quando Jesus consumou sua missão na cruz. Todavia, isso não deve nos levar à falta de temor e tremor. Temor pela grandeza e majestade de Deus deve ser mantido. Temor e tremor devem ser mantidos. Não brinque com as coisas de Deus. Mas o véu foi rasgado. Você pode chegar até ele se você for desejoso disso. Sinceramente desejoso, você pode chegar por meio de Jesus Cristo. O temor e o tremor devem permanecer e não ousemos nos aproximar do Santo dos Santos, ou seja, da sua plena revelação, sem a busca da santificação, ou seremos consumidos espiritualmente. Tá bem? Então eu tenho uma boa notícia no segundo ponto. Todo mundo pode ir até o Santo dos Santos. Porque Jesus colocou as coisas no lugar, nós todos somos reino e sacerdócio. Eu vou repetir uma coisa que eu disse no capítulo anterior. Isso já está no Antigo Testamento. Eles é que não se apropriaram, o povo de Israel. Mas aí Jesus veio e demonstrou o verdadeiro espírito da letra e nos conduziu à plena revelação de Deus. Tão somente não nos aproximemos inadvertidamente, de qualquer forma, como tem o ritual, por exemplo, da Santa Ceia, cada um examine-se a si mesmo. E antes de se aproximar do Senhor, adore à distância, mas depois confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado conhecido, confesse o seu pecado oculto, confesse até o pecado involuntário e se aproxime. Não vai ficar distante. Porque você tem livre acesso. O véu que separava já não separa mais, como diz uma canção. Em terceiro e último lugar, hoje nós somos reino e sacerdotes para Deus, que devemos estar cheios do Espírito Santo. Tema do que nós estamos trabalhando, demos só a primeira unidade de liderança, serão 20. Nesse final de semana não foi possível, mas no próximo, já voltaremos a esse tema do enchimento do Espírito Santo, dos dons, tá bem? Hoje nós somos reino e sacerdócio para Deus e devemos estar cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios de azeite puro, cheios do óleo da unção, para que a lâmpada permaneça acesa. Não basta dizer que você nasceu na igreja, não basta dizer que você é da igreja A, B, C, D, U, E. Eu te pergunto, a sua lâmpada está acesa e o seu comportamento mostra isso, revela isso? Porque é impossível esconder uma lâmpada debaixo de uma mesa ou de uma cama, como disse o Senhor, é impossível se ela estiver acesa. Agora, a lâmpada apagada, amigo, ninguém percebe. Então a sua vida está cheia de azeite. Se não está, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de você começar a pedir, Senhor, enche a minha vida de azeite, enche a minha vida de azeite puro, enche a minha vida de óleo, ou traduzindo, enche a minha vida do Espírito Santo, me batiza no Espírito Santo, para que a lâmpada permaneça acesa no candelabro. Para que a minha vida revele a perfeição da tua glória, a imagem e a semelhança da perfeição da tua glória, continuamente. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, só manteremos a revelação plena da palavra e o poder para realizar essa missão que causa impacto, que causa diferença, que agrega vidas, que transforma e liberta as vidas. Um casal manda um abraço, Isaías, Cláudia e também o nosso diácono Vanderlei. Foram fazer duas visitas nesse final de semana e depois das duas visitas, duas pessoas vieram para a igreja. Foram, lançaram a rede e trouxeram os peixes. Sabe por quê? Porque há uma presença de Deus na vida deles. E as pessoas desejaram ficar conosco nesse segundo trabalho, sendo que nós não temos, se comparado com outras igrejas, do ponto de vista logístico, não temos quase nada comparado. Não temos nem número de pessoas para se comparar. Não temos nada, estamos começando a obra. Pessoa chegou, veio e disse: eu quero permanecer. Ora, qual é o motivo de querer permanecer, a não ser a graça de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus, e a pessoa sentir que tinha uma lâmpada acesa no lugar, e essa lâmpada, ela se sentiu num lugar onde tinha a claridade necessária para que ela servisse a Deus. Você entendeu claridade? Só manteremos a revelação plena da palavra, o poder para a realização da missão. O poder para a realização da missão pelo Espírito da Verdade, porque a Bíblia diz: Ele te conduzirá a toda a verdade. Só através do enchimento do Espírito. Só teremos poder para libertar as vidas no poder do Espírito Santo. Nós só podemos realizar a missão no poder do Espírito Santo. Nós só podemos adorar se o candelabro estiver aceso, senão o Senhor não vai aceitar a adoração. Ou seja, precisamos estar cheios do Espírito, porque é o Espírito que nos leva a adorar a Deus. Nós só vamos confessar de fato o nosso pecado com sinceridade para Deus se o Espírito nos convencer, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só vamos louvar o Senhor. Ah, eu quero louvar, pastor, na igreja. Muito bem, ótimo. Se você quer louvar, você só vai louvar um louvor que é agradável a Deus se o Espírito te conduzir a louvá-lo. Eu quero entender a palavra, pastor. Eu quero entender, eu preciso entender mais e mais. Só se o Espírito te conduzir a toda a verdade expressa na palavra. Pastor, eu quero sair para a missão. Então, só se o Espírito fizer isso, meu querido. Se o Espírito não fizer, então religiosidade vazia. Que Deus nos abençoe. E que a revelação plena da palavra, que a revelação plena do Espírito da Verdade, que a lâmpada do candelabro, da menorá, seja para nós um estatuto perpétuo, ou seja, ela se mantenha acesa, que a lâmpada da palavra se mantenha acesa na tua vida, que a lâmpada do Espírito Santo, que a luminosidade do Espírito Santo se mantenha acesa na sua vida. E aí te conduza na adoração, na confissão, no louvor, na edificação e na missão, na dedicação. Que a lâmpada permaneça acesa, essa é a minha oração. E a minha oração é para que ela se acenda mais e mais e mais por todo o Brasil, e ela se acenda mais e mais pelas nações, porque Jesus está voltando e nós precisamos da lâmpada acesa para termos vidas salvas, redimidas, libertas, vidas que se encontram definitivamente com o Rei da Glória. Fica essa oração.